58, decola no zero, curva esquerda. Subida Pucajão, transição Cajur. 5522, o transponder, controle 120.8. Confirmando o transponder 5522. Tem condições de aguardar só um minuto para iniciar o push? Eu só quero cruzar um braço da Oxamé, que já é a próxima Juliette, vai finalizar o estacionamento portão 7. Já para segurar o pushback, o 3305? Afirmativo, segura após o Oxamé, então estamos autorizados, ok? Afirmativo. 6224, Avianca, Juliette, portão 07. Cliente, Juliette, portão, posição, confirma. Portão 07? Afirmativo. Cliente, portão 07, grato. 4235, pronto para Costa. 4235, aprovado. Salvador, Confins, 360. Rota conforme plano, bid. Upenzulu no meia, faz conforme. Decola no zero, curva direita, no perfil da Dael. Leida, pós-leida, voa bid. O transponder é o 5523 e o controle 120.8. Autorizando com 5.360, decolada no zero, primeira curva direita, saída da El, após boa letra, transponder 5.523, controle 1.202.1.208, está pronto para pushback finalmente. Ok, só, só complementando, após Leda, vou abrir para interceptar a aerovia Zulu 16, o azul. Após da El, Leda, bridge para interceptar a aerovia Zulu no meio. Ok, inicia de imediato o pushback? Afirmo, chance, você vê. Autorizado no 03, Gentex. Camarada, posso falar? Salvador, boa noite. 5972, Salvador para Galeão. Linha de voo aprovado, 320. Quanto quatro, Galeão. Salvador, boa noite. 04, posição 1, tráfego de 10. Vamos no 04, sim. Aguarde para o puxo de acionamento. Número 2 nesse setor, tráfego da Azul no portão 3 vai iniciar. Rio 5972, voltando para a cópia. Galeão 320, rota Rio Peruísque 50. Decola a pista no zero, com curva pela direita, no perfil da Elida, pós-Leda voa eu, dando intercepto da aerovia. 5533, o transponder, controle, quais são? 5530, o transponder, e o controle opera 120.8. Leda Eudes, para interceptar o Peruísque 50. Quando pronto para posicionar. Alternando Galeão com 2 horas e 54 com 113 a bordo. Táxi aprovado. Via Índia e Alfa reporta ponto espero, ajuste em 1018. Informando, estou com uma azul que já livrou o setor, porém o tráfego da TAM no meia dúzia que vai iniciar o TAC também vai cruzar a retaguarda. Após o segundo tráfego da TAM a gente vai correr no seu início, ok? Obrigado, boa noite. 3307 para o táxi, POB de 145 com 4 horas alternando Natal. Aprovado o táxi, seu ponto de espera, via Índia Alfa, reporte pronto, ajuste 1908. Aguarda táxi, comente 2 via Ypron e Alfa, rota 3305. Prossegui, Índia Alfa, Índia Alfa, seu ponto de espera, reporte pronto, 3305. Ok, está autorizado a prosseguir, então, via Índia Alfa, rotaria o ponto de espera, 3305. Torre Salvador, boa noite, o trip 555 no ILS vai passar o externo baixo travado. Pouso autorizado, trip, vento 160 graus com 10 nós. Livre pouso, 555. O TR já autorizado o pouso, após o ATR da trip, ali mantém, igual 235. 04, assim que o TAN livrar a retaguarda, no táxi ingressar via Índia, o senhor pode dar início ao seu push back acionamento 01 do chamo táxi, rapaz. Na escuta? Dá pra puxar, seguir um pouco mais à frente, só pra liberar a Taxi Índia pro gol que tá puxando no 01? Trato. No 5 da trip, solo agora aos 11, livrando direita na minha escuta, Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 55 no 5, na sua escuta. Pato 235 azul, decolagem autorizada, pista livre, 150 com 10. 3305 ali mantém, quando pronto. Salvador, voo 9604, com a função do site, tem 1.900 a bordo, alterna em 6:36. 604, até o ponto de espera, reporte pronto, 1018, ajuste. Reportará o 4235, decolado agora aos 13, controle de 0.8, bom voo. 208, boa. Controle Salvador, boa noite, 4235, decolou na sua escuta. Boa noite, Condor 35, qual o transponder é autorizado pela torre? É, confirma, é o 4235. Que é só no 4235 e sobe conforme autorizado. Sobe conforme autorizado, 4235. Ok, eu acabei de receber informação do Centro Recife que me informou que Galeão e RJ estão suspensas as decolagens para lá devido a uma formação. Se eu não me engano, lá está tendo um nevoeiro e está sendo tá suspensa por enquanto as decolagens. O Centro Recife acabou de informar. Cinco, livre decolagem, 150 com 10. Ali mantendo, 604. Sendo identificação, desce 2018. 2018, pode voar, chegada, 3178. 05, decolado agora, 15, controle em 20.8, bom. 208, grato, tá, 3305. Salvador, boa noite, dá 3305, decolado, na sua escuta. Voa 3305, voa Puca, sobe 330, viu? Voa na proa de Puca, subindo para o nível 604, 140 com 10, decolagem autorizada. 4, decolada agora 18, controle 20.8, bom voo. 208, boa noite. Salvador, boa noite, chegou na 604? 604, 370, vigilão. 370, agora na 604, senhor, aguente curvando isso, que a gente vai ter que fazer um desvio aí pra evitar uma formação bem no nosso lado esquerdo aqui. Gente, após os desvios, voa Cogbo. Após o desvio, voa Cogbo, igual na 604. Controle 0.8, por favor. 325. Autorizado, time táxi. Torre Salvador, Oxinero 6224, gente da Alfa, sua autorização nível 230 para Aracaju. Tem aprovado no sistema 190, o senhor quer correndo 23? 230, pronto, cópia. Afirmo. 226224, aprovado no Salvador, Aracaju, no 190, decola no zero, com curva pela esquerda, no perfil da Puca, Jamo, após Jamo, voa direto a Aracaju. 5531 no código transponder, controle opera 120.8. Gente, autorizado nível 190 para Aracaju, decolando a pista 10 com curva à esquerda na saída Puca, transição Jamo após o Aracaju. O transponder 5531 e o saída 120, decimal 8, chinelo 6225. 04. Correto, 07 portão, chame contorno, puxa. Afirmo, 07, chamará os condutores, 224. Revisando 782.000 pés, 2018, autorizado, LS. Recife no 2685, alterna 12545 no 604. 12685, alterna 12545 no 604, boa noite. Se que eu tiver um retorno das condições, já informo novamente pro Rio. Bono 074, aprovado, reporte plano ponto espera, ajuste 1018. Autoridade, táxi de informação, ponto espera no 0074. Alaska 3178. 78, chama a torre em campo 1895. 1895, boa. Salvador, 378. 378 avistado em porte externo, tem baixo travado. Informa Airbus a 1 milha do externo. Senhor Alim, decola de imediato sem parada? Sim. Autorizado, 160 com 10. Autorizado, Alim, decola de imediato 0.74. Airbus é travada, 3.78. Toda aproximação, bang da Goa iniciando a rolagem. 3178, formaria pista livre. 178, pouso autorizado no 0, no 60 graus, 8 nós. Autorizado, pouso pista no 074 da Gol, decolado agora os 29, controle no 0.8, bom voo. 20.8 074, bom trabalho. Amém. Salvador, boa noite. 074, perfil da Eldo, 1500. Pô, 360, vou dentro. 360 da Eldo no 074. Bem-vindo, Solas 30, livre direita, taxi na minha escuta, prossiga via Alfa, Kilo, pátio 3. Primeira escuta, Alfa, Kilo, pátio 3. Negativo, pátio 3, no meu sistema que eu tenho a posição do pátio 3 é a posição 03, pátio 3.